positivo, está marcando nível 190. Gente, a sua identificação 5520 da Trip, após o Bidu de Mari, desce e mantém o 060. Sim, após o Bidu de Mari, desce e mantém o 060. Pode fazer o tá? Vou ITAP. Tato. M7740, sua identificação. Chegada a Mari, desse Mateus 050. 050, pode guardar presente, tá? Mantenha a trajetória de chegada. Em que local ali, ali na final da 17? No momento não há tráfego, autorizado iniciar a decolagem. Guardião 06 já está voando aqui no, no setor norte. Só atento ao tráfego, autorizado iniciar a decolagem do Guardião 01. Precisa seguir pelo litoral, cruzando a eixo de aproximação da 28. Direto corredor cheio até o farol da barra. Autorizado, guardião 06. É, livrando o setor de buraquinho, descendo para 500 pés. Gente, mantendo 500, ajuste no 0 no 7. Autorizado, cruzar a final da 28, reportará cruzar a final da 17. Reportará para cruzar a final 17, o guardião 06. O melhor 350, a gente coordena. Senta então, será o 35 aguardando coordenação, Gordon 260. 460 vai observar tráfego, posição de 1 hora em 18 milhas, deslocamento oeste. Um Charlie 402 cruza 4 mil pés em subida. Aquilo Zulu, informa o trota sua esquerda, Embraer 190. A sua posição de 11 horas em 13 milhas, de deslocamento norte, livra o 080 em descida 3 mil pés. Tá sempre ele, Aquilo Zulu, ainda não visou. Zulu 4060, sua razão de descida? Zulu 4060, vetor radar sequência para evitar tráfego, curva direita, proa 080. Fica limitado por 2 minutos nessa proa. Ô, guardião 01? 01, prossiga. Vamos tentar fazer um pouso aqui no local, viu? A vítima tá presa nas ferragens. 01, ciente, não há tráfego pra informar. Tô ciente que o senhor vai pousar. 01. Nível 350. Decola pista 1-0. Primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle frequência, correção. Responder 5-0-5, frequência do controle 120-8. Bono 260, cotejamento correto, reporte tanto para a puxa. Até 2 milhas no limite aqui, para dentro, no, no através do farol Itapuã. Aguarde, na escuta. Certo. 4060 da Azul, desce a 2000 pés. Ao livrar o 50, seu voo na cura de Duna para a final. Cima aqui no Zulu, seu estimado de pouso. 605, ciente. 4060 está livre, reproa Duna. Final ILS, pista no zero, repor estabilizado. Papá Romeu Charlie no 1500 pés no corredor Caixa Prete. Estimativo, no 017 é o ajuste. Guardião 06? Confirmando, você vai manter sobre o mar? Uma observação e retornando já em mais 3 minutos. Ok, ciente. Imaginei que seria pro continente. É. Salvador Tio Galeão, via Lupus 10, flight level 340, take off runway 10, after take off turn right, dial Leda, dial departure Leda after V, after according flight 020, squawk 5014, Salvador approach frequency 120.8. Itápia, autorizado. Golfmark X-Ray, 2000 pés, autorizado a final, 1-0. 2000, autorizado a final, Golfmark X-Ray. Prossiga, Papai Romeu Charlie. Gente, Papai Romeu Charlie, eu tenho 4 aproximações à sua frente. Mantenha as condições visuais e aguarde sequenciamento. Web 6740, livre descida a 3 mil pés. Ajuste no 0 no 7. Royal 4060, baixar para fora. Azul 4060, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 079, ajuste no 0 no 7. Ciente, mantém as condições visuais, reporte Farol da Barra, Guardião 06. É. E6740, velocidade 1 no 809. Wolf Mike X-Ray estabilizou? Complete final, chame Torre no 86. Passando 080 para o 60, o 5220. 5220, desce e mantém o 050. Para o 050. Meu Golf Mike X-Ray, prossiga a aproximação, reporte marcador. Web 6740, desce a 2 mil pés, autorizada final no 0. 2 mil, autorizada LS. Patrulha, 06. Prossiga. Qual é a frequência alternativa, tem que falar? 198. A escuta do 06, doutor. Juliette, Bravo, Delta, identifique. Esse mantém o 050. O Papa Romeu Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Tem a possibilidade de pouso no offset? Tem como 1234 aí? Firma. Tendo a presente e base pela direita aqui da 17. Mike X-Ray, plano instrumento cancelado, aos 44, ajuste no 0 no 7, vento no 20 graus, 10 nós. Autorizado base para 17, reporte na final. Para a final. Cotidiano 60, chame Sony 121, sua 9. Azul 4060, autorizado táxi até o... Correção, autorizado táxi, Alfa, reporte antes do taxi de direito. Alfa, meu Charlie, prossiga. Eu tenho um trip para aproximar aqui na sua frente, tá aqui à sua direita. O senhor mantém no 1500 pés nesse setor, faça um 360 nesse setor, aguardando para prosseguir final do 1 no 0. 360 pela esquerda, aguardando para a próxima ponta. O senhor vai prosseguir visual para 1 no 0 ou prefere o ILS? Visual para 1 no 0. Visual, sim. É controle para facilitar o trip, pode voar, Simbra. Não, seu número 3 tem um trago ainda em Duna, 5220. Ah, ok. Nosso 7 baixar, travado, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, autorizado pouso, pista no 7, vento no 20 graus, 089, ajuste no 0 no 7. 07, autorizado pouso, Golf Mike X-Ray. Alfa no ponto de espera, estado 2, frequência 1, 8, 2, 9, 5, 8, vento 1, 0, no 7. Dois Pano 260, bom voo. Tem 2 mil pés, 180, 5220. Sinal torre 1895, 6740. 1895, gente. Passagem 737-800 da Gol, após ingresso Juliette, posição 10. Após Gol, torre, Buenos Aires, web 6740, final DLS X-Ray. Web 6740, pode abaixar travado. Borracha do vento, minha senhora, embaixo travado. Papá Romeu Charlie, complete à esquerda, visual para final do 10. Papá Romeu Charlie. Completando à esquerda, visual 10, Romeu Charlie. 09 ao portão, informação em curso agora será a X-Ray das 14h50, porém não há necessidade de escutar. A única alteração é o altímetro que agora marca 10017, 350 Recife, aguarde cópia. Primeira margem, descida ao 060, voo 1738. Mantenha a espera. Bem, em curso, mudança altímetro 10017, número 2 para a cópia, aguarde. 10017, bem, eu estou com a perda. Web 5718, pronto, cópia. Kilo Zulu, chama Centro Recife 12, é, correção, é, 1288. A sua alternativa no setor vai ser 1260. Foi transição Caju, 3.5032, controle de frequência 120, decimal 8. Sinamento 220, livre descida 3 mil pés, ajuste no 097. 6200, direto a 3017, 6200. 5220 da trip, final, torno no 86. 5220. Desculpa, 1895. 1895. Bravo, Kilo Isk, retorno, corredor forte, reporte, Interlagos. Galeão, correção para Santos Dumont. Vião peso 10, após o IMAP, após de acordo com a rota do plano de voo nível 300, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Eoleda após bridge, transponder 5005, controle de frequência 120, decimal 8. Azul 4207, com atendimento correto, reporte pronto para funcionar. Sala 76740, Librana, 3. Web 6740, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi 3 Juliette. Alfa e reporte antes da Juliette. Cinco dois zero, baixar o trabalho. 1260 de nível manobras. Confirma para o 5220. 220, continua em aproximação, o Edipo está livre. 220. 1-Gate-05 via Juliette. Ingressa Pationa via Juliette para o Gate 05, 6740. Cono 397, pushback, acionamento, posição 04. Cono 397, autorizado para estacionar, reporte com contra-ataque. Autorizado para estacionar, reporte com contra-ataque. Cono 30 graus, 129, ajuste no 07. 5220. 2000 pés, autorizado a final, 10. 2000, reportarei ILS 6200. Ação, reporte, marcador externo. Passarada externo, Romeu Thiago. Uno 260, decolado 53, chama controle 120, decimal 8. 208, 260, bom dia. A velocidade. 170, vai reduzir. Prossiga Mike, Juliette, Romeu, eu vou ano 738. E armou. Afirmo, EV6740, gate 5. Nada, EV6740. O Mike, Juliette, Romeu, meus informes da pastor Freire de Santana, está prosseguindo com destino a Tucano e chamará para o regresso. Sente, grato. Ok. Mike, Juliette, Romeu, voa no 738. Bravo. Tá aqui. 20, autorizado táxi, e a Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. E a Alfa, reporte antes da Juliette, 20. Romeu Charlie, passando o externo. 4100, peço para o 350. Uno 260, vigilância radar. Sopar Romeu Charlie, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 109, ajuste 107. 107, Romeu Charlie. De November Alpha, condições visuais, reporte para IP. Bravo que Luiz, que reporte na rotatória. O trip 5220, ingressa Juliette, curvando agora à esquerda, para o pátio 3, ok? Pátio de destino 3, desculpa aí o erro no táxi. Afirma, quando lá tem sinalizador, previsto é 03. Confirma, a aeronave chamou para acionamento na posição? Ciente, reporte para o táxi. Para o táxi, 1397, 121 a bordo, Galeão, 4 horas. 3 mil pés, ajustado no 097, voo 9738. Altímetro 1097. E a Índia, 295, mantiveram 1097. Voo na 397. Luiz, faça espera na rotatória, aguarde instruções. Abaixado, travado, Oceané. Oceané 6200, continue a aproximação, reporte na DA. Reportarei. Salvador, boa tarde, Luna 397, 0 no 0. Luna 397, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 397. É o Luiz que reporte na final da 17. Mano 738, 2000 pés, autorizada a final na 0. 2000 pés, autorizada a final na 0. Gol, mano 738. Papa Romeo Charlie no solo 58, agiliza direita na Delta, solo em 121 nesse manobra. Papa Romeo Charlie, reposta a pista livre, agilizando na medida possível. Já no mínimo, sua chané. ADA já? Já passei aqui. O 6200, uma centena das nozes, ajuste no 07, pouso autorizado. Ok, livre pouso, profissional. Oi, do Romeo Charlie, prossegue. Estamos. Romeo Charlie, prossegue. Romeo Charlie já livrou a pista, vai pro Pátio 3. Romeo Charlie, autorizado, ingresso pro Pátio 3, via Alfa Kilo. Alfa Kilo, Romeo Charlie, ingresso. O chão é 6200, no solo 59, livre direita, chama o solo 121, no sinal 9. Lembrando direita, 219-6200. Gravity Luiz, autorizado pouso, fixo no 7, vento no 30 graus, 1 no nós, ajuste no 0 no 7. Livrou a pista. Machina 6200, autorizado táxi. E a Alfa, rebote antes do táxi ser direto. Alfa, antes da Juliette, reportaremos. Autorizado a colagem, posição no 0, vou na 397, vou no 0 no 7. Azul 4207, autorizado puxa, reporte pronto para ataque. Torre, está passando direto na volta, visual em campo. Torre 1895, ou 1738, até logo mais. Até mais. Juliette Bravo Delta vai ser o segundo para pouso, o primeiro é um Boeing, tá duas do externo. Passam 360 na rotatória após ingresso na final. O ajuste no 0 no 7, pode descer para meu pé do Bravo Delta.